meu pijama pra ver. Mudar por você, comer até salada, fazer a coisa errada. De ontem parecer comum. Quero brincar de ser o teu marido por tempo indefinido. Lua de mel numa cabine de navio, o mar não frio do exterior da estação. Promessas com jeito de algodão, de coração um cobertor, testemunha de acusação. O que a gente fez, para o que a gente diz, a gente descobriu. Laia na na não, laia na na não, do que a gente descobriu. Laia na na não, laia na na não, do que a gente descobriu. Ficar por você quebrar o vidro, não empanar o brilho, fazer o medo vir assim. Torcer por você e guarnecer a meta, fazer a coisa certa, sem ser um chato incomum. Quero brincar de ser o teu marido por tempo indefinido. Lua de mel numa cabine de navio, rumando ao frio do exterior da estação. Promessas com jeito de algodão, de coração um cobertor, testemunha de acusação. O que a gente fez, para o que a gente diz, a gente descobriu. Laia na na não, laia na na não, do que a gente descobriu. Laia na na não, laia na na não, do que a gente descobriu. Laia na na não, laia na na não, do que a gente descobriu. Ficar por você, por você.